Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália. Estou de volta depois de há pouco lhe ter deixado, com o Nuno Miguel e mais um Canta-me Histórias. Estou de volta agora para lhe trazer, tal como lhe prometi, em feito no 8, uma emissão com música russa e alemã. Ora, as três primeiras melodias são provenientes da Rússia e as segundas três da Alemanha. Vamos finalizar com uma música húngara que, lá bem no finalzinho, lhe direi qual é. Vamos iniciar esta emissão com uma música de Tatiana Mulanova, de 1989. Dá pelo nome de Niplots e é a que vai abrir a nossa emissão. Logo depois vamos dançar com os Levo Soronia Svigenia e Ciao Bambina. Ainda a Statu, com uma versão russa do tema Zasenya. Esta música foi lançada no álbum de estreia desta dupla russa, mas cantada em inglês. Mais tarde foi lançado num álbum só com versões russas, foi lançado então este Zasenya. E é assim que abrimos esta emissão do nosso Musicália. Знай, тебя везде я Antena App, ao alcance de um clique. Скажи, зачем я жду звонка? Зачем немые облака плывут ко мне издалека и тают? Зачем любовь коснулась нас? Зачем я плачу в первый раз? Зачем хочу тебя сейчас? Не знаю. Ficamos agora com três músicas provenientes da Alemanha. A primeira dá pelo nome de Mônica e é interpretada por Uri Martin. Depois ficamos com uma música que certamente já conhece. Da Sliptophone Manuel, interpretada por Lena Valenti. E para finalizar, outra música que certamente já não lhe será estranha. Estou a falar de Komm und tanz ein mit mir, música de Claudia Jung. Daqui a pouco, quando eu voltar, já será para as despedidas. Vamos chegar com uma música da Hungria. Só para ficarmos em campo neutro. Vamos à música. Até já!

Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Chegamos ao final do nosso programa. Vamos fechar as portas por hoje com uma música que... Enfim, já não ouvimos há algum tempo. Ulian Yorizik. Lembra-se dela? Há alguns meses que não passa aqui, nem aqui no Musical e nem na Rádio Antena Web. Mas não ficou esquecida. Os Express vão fechar a emissão de hoje do nosso Musicalia. Espero que goste.